Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o projeto de lei 849 de 2011, que determina que o Estado instale fitas adesivas antiderrapantes em escadas e na extensão de rampas nas áreas externas de hospitais e escolas da rede pública estadual e locais de prestação de serviço. Assinado pelo deputado Luiz Martins, do PDT, o projeto define que a distância a ser observada na instalação das faixas deverão ser de cor diferente ao degrau e rampa, e que estabelece que ele seja trocado sempre que necessário. É importante botar antiderrapante em qualquer lugar. A população brasileira está envelhecendo e nós precisamos preservar as pessoas mais idosas como os mais jovens. Porque isso é, e quem tem deficiência física, visual. Então é importante você botar antiderrapante não só para os idosos também, para as crianças. Então é uma coisa pequena, mas de uma importância muito grande. O projeto volta à pauta e, se aprovado, vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Bárbara Souza.